está formada festança. Onde tem bandido já está formada festança. Todo mundo toma um jogo, todo mundo cai na dança. Todo mundo toma um jogo, todo mundo cai na dança. Quando tem bandido, convido de mulher, vamos dançar e beber. A qualquer que puder, a bexiga tá estourando. Escorreu um copo na mão, a gente vai no banheiro. Vai de giro em giro e vem dançando pra o salão. E jovem dança, jovem dança, e jovem dança, e jovem dança. Um pulinho no banheiro, siga a festança. Pulinho no banheiro, siga a festança. Hey! Hey! Está formada festança. Onde tem bandido, está formada festança. Todo mundo toma um jogo, todo mundo cai na dança. Todo mundo toma um jogo, todo mundo cai na dança. Se hoje eu bato a cabeça e começa a dar premissa, eu mando um pino fresquinho, chucro de cuca e linguiça. Carne assada de porco, esta comida é pureta, ficou forte e claro.